essa quem eu sou. Esqueci de ajudar a ela, por ela me ajudou e não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, eu não tinha mais ninguém. Yeah. só queria estar.